Alô? Tá alto. Alô? O meu, você está escutando? Tô ouvindo sim, tá Tá. bem nítido agora. Tá. É, Gilmar, seguinte, a gente é parceiro do Fora do Eixo aqui em São Carlos, o pessoal da Casa Fora do Eixo e do Coletivo Aparelho Coletivo, né? Que é o pessoal basicamente também do Aeromoças, né? Aeromoças e tenistas russas. A gente tem feito algumas ações com eles. E, na verdade, já faz bastante tempo que a gente tem bastante contato com a Carol, com a Lenícia, com a Mariela em São Paulo, que estão na casa de São Paulo. E a gente tem um projeto, não sei se você já está sabendo um pouco, que chama Territórios Híbridos, e é um projeto com várias ações culturais, usando principalmente meios digitais. Então, na verdade, a nossa proposta é que a gente consiga aproximar pessoas, grupos, populações que estão distantes através da internet em ações culturais, tá? E essa aproximação a gente faz tanto via dentro de uma mesma cidade como através de um país, como no caso de parcerias que a gente tem com Acre, ou então internacionais, como no caso da Alemanha. Então a gente, na verdade, tem um projeto com ações piloto que a gente vai testando para pensar em políticas públicas para a cultura, para a área da cultura. Tá? E o Nomads, que é o nosso grupo, trabalha com interfaces digitais. E então a gente usa essas interfaces, né, constrói interfaces para pensar essas ações. Então o interesse da gente nessa parceria com Fora do Eixo também é propor coisas para o Fora do Eixo, e inclusive o uso dessas tecnologias, né, porque a gente sabe que cultura digital é uma das tônicas, né, do circuito. E a gente então tem trabalhado bastante nesse sentido com o pessoal daqui. E a entrevista com você é um pouco no sentido de ver como que um coletivo que está distante geograficamente de São Paulo e talvez de muitos outros enxerga várias coisas que acontecem no circuito e várias posturas do circuito, tá? Você está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá. É, então a gente tem algumas perguntas para te fazer, bastante, algumas em relação ao coletivo de vocês e a Vitória da Conquista, outras em relação à regional de vocês, e também, mas sempre com esse pano de fundo, né, esse background da visão, de uma visão mais distante, né, em relação ao todo. Como que é a relação entre os coletivos na regional de vocês? A regional de vocês pega onde? A região da gente é a região Nordeste, então vem de Fortaleza até aqui Vitória da Conquista. São cerca de 15 pontos fora do eixo. Na Bahia temos Salvador, Feira de Santana, Conquista, Ilhéus e Jequié, que são os pontos que estão mais em atividade. Temos alguns parceiros também na cidade de Cachoeira e na cidade de Guanambi. O Fora do Eixo no Nordeste demorou um pouco para chegar. Acho que em relação às outras regiões, se a gente for levar em conta o Norte e o Sul do país, acho que na verdade o Sul ainda é um pouco mais recente, apesar de Londrina ter sido um dos fundadores do Fora do Eixo, mas o desenvolvimento do Sul demorou um pouco para chegar, mas chegou muito forte. No ano passado foi um ano que o Sul foi muito forte. O Nordeste, o Fora do Eixo, chegou em 2009, no segundo semestre de 2009, com primeiros pontos fora do eixo, né? Recife foi a primeira cidade onde o Fora do Eixo chegou aqui no Nordeste, era até o ponto de referência regional que a gente tinha. Hoje não temos um ponto fora do eixo atuando em Recife. O pessoal de Recife foi morar na Casa Fora do Eixo Nordeste, que é em Fortaleza, junto com o pessoal da Rede 100, que é o ponto fora do eixo lá de Fortaleza, que organiza a Feira da Música, que é um coletivo muito bem estruturado, né? Já tradicional, a Feira da Música mesmo já tem mais de 10 edições, então é um evento tradicionalíssimo, a principal feira de música do país, né? Às vezes tem a Feira Música Brasil, mas não acontece todo ano. A Feira da Música já é bem tradicional, e lá foi a cidade escolhida, né, por ser bem estruturada para ser a Casa Fora do Eixo Nordeste. Vitória da Conquista não surgiu logo no início. O coletivo Suíça Baiana não surgiu junto com os primeiros pontos fora do eixo, os primeiros 8 pontos fora do eixo do Nordeste, né, que foram Fortaleza, Recife, João Pessoa, Campina Grande, Natal, Salvador, Maceió e Aracaju. Vitória da Conquista surgiu um pouco depois, a partir de uma turnê chamada Música do Mato, que é de Cuiabá, é, que eram vários artistas do Mato Grosso passeando por dentro de um ônibus. Eles foram tocar até a Feira da Música em Fortaleza e voltaram dentro desse ônibus fazendo shows e oficinas. Eu já conheci o Pablo Capilé anos atrás, que eu trabalho em produção cultural desde 2003, aí o Capilé perguntou se eu não queria fazer a produção local da turnê, já que estava passando por aqui. E nesse ônibus tinha o Macaco Bong, né, que é uma grande referência musical do circuito Fora do Eixo. E aqui a gente conseguiu fazer todas as 6 apresentações musicais, mas principalmente todas as oficinas que estavam propostas dentro do projeto. Então foi um dia inteiro dedicado às oficinas, que era oficina de produção cultural, oficina de web rádio, oficina de web TV, e a gente achou interessante fazer todas. Acho que foi da turnê inteira a única cidade que conseguiu fazer essa mobilização para que acontecesse todas as oficinas. E daí, para se tornar um coletivo, foi muito rápido, né? Até porque esse projeto Música do Mato era um projeto que tinha linguagens diferentes de música, então forçou com que produtores eu era um produtor que trabalhava muito na linha do rock, trabalhasse com produtores da linha do hip-hop, da MPB. Então, e a gente viu que não era tão difícil assim trabalhar com pessoas de linguagem diferente, que somava, né, o trabalho de cada um. E daí, para virar um coletivo, foi muito fácil. E aí, o coletivo Suíça Baiana nasceu em janeiro de 2010, né, depois da gente ter feito essa turnê, e basicamente com as pessoas que trabalharam na produção dessa turnê. Legal. Agora, os outros coletivos você falou que tem 15 na Bahia, é isso? Não, 15 no Nordeste. No Nordeste, na Bahia tem uns quantos? 5. É, porque tem diferenças entre esses coletivos, né? Tem uns que estão mais estruturados, outros menos. Como que é essa relação entre eles? Você fala em relação aos coletivos da Bahia. Ah, em relação aos coletivos da regional, na verdade. É que se você pensar no de Fortaleza em relação aos outros, é uma diferença grande, né? Às vezes tem coletivos que estão mais ou começando ou que estão com outros problemas, não é? Com certeza, com certeza. Há uma diferença muito grande. O Brasil, né, já é muito... As cidades são muito diferentes, sim, entre si, né? Há uma desigualdade muito grande e isso reflete no ramo de produção cultural, né? Até nos coletivos que conseguiram se estruturar mais rápido. Eu acho que o Suíça Baiana é um coletivo que surpreende muito. A gente está a 500 quilômetros da capital mais próxima, que é Salvador, e chegar em Vitória da Conquista é muito difícil. A passagem aérea para cá é caríssima. Você só tem um voo direto de São Paulo para cá, um voo diário, e mais 2 ou 3 voos daqui para Salvador. Então, é muito difícil chegar em Vitória da Conquista. E aí, se a gente for levar isso em consideração, né, a gente está tão longe das capitais, a gente foi aprendendo a lidar com essas dificuldades. Eu acho que muitos dos principais coletivos do Fora do Eixo vivem os que conseguiram crescer muito mesmo foi superando essas dificuldades geográficas mesmo. Se a gente for levar o caso de Macapá, no Amapá, uma cidade que você só chega de barco e tudo é muito caro. Você contratar um palco, você paga 10 mil reais. Você contratar um som para colocar alguém para tocar, você paga mais 10 mil reais. Então, você tem 20 mil reais de custo só de fazer um palco e som. Você não tem internet. Banda larga está começando a chegar lá agora. E lá tem o coletivo Palafita, que agora já virou Casa Fora do Eixo Amapá, que é mega estruturada, consegue um diálogo imenso com o poder público, consegue levar todo mundo para lá, tem um festival imenso. Então, o festival Quebra-Mar, que é referência nacional, um dos principais festivais do Fora do Eixo, tradicionalíssimo, acontece todo ano. Então, É um coletivo que conseguiu superar bastante. O coletivo de Vitória da Conquista hoje a gente, sem dúvida, é referência no estado. A gente cresceu muito mais do que Salvador. Salvador, apesar de existir há algum tempo, o Ponto Fora do Eixo de Salvador, aqui no Cultural, não conseguiu crescer tanto igual a gente. Eu acho que a gente teve um pouquinho de sorte também, por conta da facilidade de diálogo com outras redes. A gente conseguiu já muito cedo, no primeiro ano, a gente conseguiu fazer uma parceria com Conexão Vivo, então, que é uma rede que atua forte aqui na Bahia. A gente conseguiu fazer uma parceria com a prefeitura, que apoia muitos nossos eventos. Recentemente, há 3 semanas atrás, a gente fez em parceria com a prefeitura o Festival da Juventude. Foi um evento que a gente conseguiu trazer o Criolo, o Móveis Coloniais de Acaju, o Leone, o Mundo Livre S.A., uma série de atrações, sem falar em pessoas para debater. A gente trouxe a Ivana Bentes, trouxe o Felipe Altenfelder do próprio Fora do Eixo, o Preto Zezé da CUFA. Então, a gente procurou trazer o maior número possível de pessoas para dialogar mesmo aqui. A gente consegue fazer o Festival Suíça Baiana, que aconteceu no ano passado mesmo. Teve 27 atrações. Foi, segundo o IBahia, que é a Globo.com aqui do estado, foi o quinto melhor festival do estado, perdendo apenas para os próprios festivais que eles organizam, né? Festival de Verão Salvador, Festival de Inverno Bahia. Então, eles colocaram a gente como o quinto melhor evento do estado. O festival conseguiu trazer para a Vitória da Conquista. Legal, mas Só agora que... vocês têm um papel também de formador dos outros coletivos, tipo eles irem fazer imersão em Vitória da Conquista, coisa assim? Total, total. Porque não adianta, a gente chegou num ponto que a gente viu que se Vitória da Conquista crescer demais, essa desigualdade não é saudável para a rede, né? Já é uma desigualdade natural, né? Isso no país. Então, se a gente for promover isso no Fora do Eixo, não é saudável. Então, o que que acontece? Agora, em agosto mesmo, a gente vai fazer uma etapa do Juntos, que é o nosso congresso, né? O Congresso Fora do Eixo agora mudou o nome para Juntos. Então, a gente vai fazer a etapa baiana agora em agosto, em Vitória da Conquista. É uma parceria com o BNB, que vai organizar o festival Rock Cordel aqui em Vitória da Conquista no segundo fim de semana de agosto. Então, a gente está aproveitando que vai ter um evento grande com a realização do Banco do Nordeste. Então, a gente aproveitou para marcar um congresso baiano, né, que é o Juntos BA, que é o primeiro congresso fora do eixo na Bahia. Porque nisso a gente consegue atrair, através da seleção de bandas de várias cidades aqui do interior, a gente vai conseguir atrair, mobilizar mais de 10, entre 10 a 15 cidades para estar participando do congresso. Porque a Bahia é um estado muito grande também, né? São mais de 400 municípios. E logo no início, por essa questão geográfica, o que ficou muito forte foi essa rota da BR-116, que é passando por Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana até Salvador, que é a rota que liga a Bahia até o Sudeste. Então, por ser ser passagem obrigatória, esse circuito se consolidou mais fácil. Agora, o Oeste Baiano ainda é muito pouco explorado, o Norte da Bahia também é muito pouco explorado. O sul da Bahia, a gente está começando a desenvolver um trabalho agora, e são cidades que têm muita condição, tanto quanto a Vitória da Conquista ou qualquer outra, de crescer muito no circuito. Agora, ainda a desigualdade aqui ainda é muito grande mesmo. Sim. Gilmar, agora em relação às questões, sei lá, que o circuito trata nacionalmente, né? Como que vocês se colocam entre esse regionalismo, né, de vocês estarem numa região que você percebe especificidades e tal, e questões que estão sendo pautadas, sei lá, ou por São Paulo, ou pelo Rio Grande do Sul, por outras regiões, cuja realidade é muito diferente da de vocês? Tem um espaço de, sei lá, discordância, no sentido de propor outra coisa. Como que se enxerga isso? Olha, é muito raro ter discordâncias, né? A rede, ela é muito unida. A gente sempre compara, por exemplo, com a rede dos pontos de cultura, que é cada um para o seu lado, né? Se você, um ponto de cultura, dá um salve ali, ninguém responde. Mas se um ponto fora do eixo, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dá um salve, todos os outros pontos fora do eixo respondem na mesma tonalidade, responde na hora. Então, nós somos muito unidos e a gente. Se você for olhar o histórico dos congressos fora do eixo, sempre são em regiões diferentes. Teve congresso no norte, congresso no centro-oeste, congresso no sul do país, congresso em Uberlândia. Então, nesse congresso vai todo mundo. Então, todo mundo acaba conhecendo um pouco da realidade de cada um. A gente sabe até que ponto a gente pode participar das discussões do Sul, mobilizar para ações que acontecem no sul do país, a importância que é de estar envolvido, assim como as outras regiões sabem a importância que é participar de discussões provocadas pelo Nordeste. Um evento referência mesmo, Nordeste, a Feira da Música de Fortaleza. A gente sempre consegue trazer muita gente do Sul para cá, então acaba conhecendo um pouco a nossa realidade, nossas dificuldades. E essa é difícil demais ter uma discordância assim em relação a tema. Logo no início, quando a Casa Fora do Eixo foi criada em São Paulo, aí houve aquela polêmica natural, né? Ah, o Fora do Eixo está entrando no eixo. É Como é que vai verdade. ficar essa coisa? É difícil, era difícil mesmo para todos os pontos terem a compreensão da importância de estar em São Paulo, de que isso não ia significar uma centralização dos debates, uma centralização das ações. É claro que, num primeiro momento, o fortalecimento da Casa Fora do Eixo de São Paulo foi muito importante mesmo. O Fora do Eixo centrou algumas ações nesse eixo Rio-São Paulo, até por conta de se firmar algumas parcerias necessárias. Por exemplo, a própria Vale do Rio Doce no Rio de Janeiro, outras parcerias em São Paulo, que foram necessárias. Mas isso aconteceu sempre, né? O Fora do Eixo sempre buscou fazer parceria. No início, quando o ponto de referência nacional ainda era Cuiabá e o ponto de referência de Minas era Uberlândia, então havia um foco muito grande nas ações em Minas Gerais, até por conta do parceiro mais forte que a gente tinha na época, era o Conexão Vivo, que continua sendo um dos principais parceiros. Então, quando se está chegando, eu costumo achar que, né, aliás, o Fora do Eixo entende mesmo que a chegada em São Paulo foi uma mudança de fase, né? Foi quando o circuito ganhou uma visibilidade muito grande nacional e quando o circuito também começou a ser um movimento social, né? A gente fala movimento social da cultura, Sim. deixou de trabalhar, de ser considerado apenas um circuito que não pagava cachê. A crítica que a gente recebia era essa: era um circuito que trabalhava com música, não pagava cachê. Agora não, agora as questões que a gente é criticado é pelo modo de trabalho que a gente vê, pelas relações sociais, as interferências da gente nas marchas da liberdade, marcha da maconha, questões. O Fora do Eixo é muito mais visto hoje por conta disso do que simplesmente um produtor cultural que não conseguia pagar cachê. Então, houve uma. Essa chegada na Casa Fora do Eixo de São Paulo também propiciou essa mudança, né, esse foco no Fora do Eixo. E agora que já está fortalecido no eixo Rio-São Paulo, a tendência é voltar o fortalecimento para outras regiões. Esse ano, se olhar, a região sul está muito forte e no segundo semestre, com certeza, haverá um investimento maior no crescimento da região Nordeste. Então, dentro dessa coisa que você está falando sobre o Fora do Eixo como produtor cultural e como movimento social, quando vocês organizam eventos em Vitória da Conquista ou, sei lá, na Bahia, você consegue, enxergar ou vislumbrar essa proximidade entre movimento social e produção cultural dentro de um evento? Ou seja, quando você produz uma banda, por exemplo, no, na noite em Vitória da Conquista, nesse evento transparece alguma questão também do movimento social ou é mais uma questão mais musical mesmo? São raros os eventos que a gente não consegue absorver essa questão de movimento mesmo. Uma questão que é bem mais fácil observar quando a gente trabalha com hip hop. A gente tem um projeto semanal chamado Noite Fora do Eixo, que acontece todas as quintas-feiras e sempre trabalha com atração de fora e uma atração local. E aí, quando a gente trabalha no hip hop, a gente consegue perceber uma mudança de público totalmente do que o público que costuma vir a nossos eventos. Então, é a galera mesmo da periferia, eles vêm nos nossos eventos, eles ocupam um espaço que normalmente é o espaço que a gente utiliza, o Viela Seco Café, ele fica localizado numa área nobre da cidade. Então, essa galera da periferia consegue ocupar bem esse espaço, consegue, digamos assim, de uma certa forma, se inserir num espaço que eles não costumam ocupar, vem como uma oportunidade também. A gente está começando a trabalhar com os grupos locais. Num primeiro momento, a gente não conhecia a cena local do hip hop, a gente usou a rede, né? A gente trouxe artistas de fora, que através desses artistas foi mais fácil a gente chegar nesse público, e hoje a gente consegue trabalhar de uma forma bem legal com tudo da periferia. A gente quer fazer ações ainda na periferia da cidade, é difícil porque a gente não tem estrutura ainda, todo o nosso equipamento fica numa mesma casa de show, então a gente não tem estrutura de transporte para levar para ainda, mas a gente vai começar a fazer. Então, no movimento hip hop é fácil enxergar essa interação com o movimento social. Outro exemplo também, agora a gente vai fazer a SEDA, que é a Semana do Audiovisual. A gente escolheu um colégio público, que é na zona oeste da cidade, que é a zona mais pobre, mas lá fica o maior colégio público da cidade. Então, a gente focou fazer a Semana do Audiovisual toda nesse colégio, trabalhando com alunos de ensino médio, até porque o nosso público basicamente é de universitários. Vitória da Conquista é uma cidade, né, que tem muitas faculdades, tem duas federais, tem um estadual, várias faculdades particulares, então é um polo educacional. A gente consegue trabalhar, consegue um diálogo muito grande com o público universitário, mas a gente nota que a gente não tem conseguido atrair muito os adolescentes para as discussões que a gente sempre faz, para os eventos que a gente acaba fazendo, e a gente decidiu fazer a SEDA, Semana do Audiovisual, nessa escola de colégio público, justamente porque na escola já existe um projeto voltado para o audiovisual, que é um projeto em cinema, um projeto de cinema que existe há mais de 10 anos, em que os alunos fazem filmes como projeto de... valem a nota da terceira unidade desses alunos do primeiro ano, e a gente consegue fazer... a gente vai aproveitar que já existe esse projeto e fazer essa atividade já como preparação para esse projeto deles. Sim, Gilmar. Agora, quando você faz, por exemplo, o evento do hip-hop... Você tem músicos, né, sei lá, de rap ou o que for, né? E daí você atrai essa galera da periferia. Mas como que a coisa se dá? Porque você tem uma banda e você tem esse público. Vocês utilizam outras linguagens para também passar outras mensagens ou proporcionar algum tipo de interação? Ou tem uma intenção de trazer outros públicos que interagem com esse... No fim das contas, esse evento ele é mais musical ou ele também tem algum viés de reflexão, de discussão? Bom, ele começa, essas primeiras ações que a gente está fazendo na área do hip hop, começa de uma forma mais musical mesmo. Só que aí, a partir da... Quando a gente fez o primeiro baile black aqui no Viela Cervo Café, a gente trouxe um artista de fora, que é a banda Verso 2 de Salvador, e logo em seguida a gente trouxe uma Emicida para tocar no nosso festival. Aí, a partir daí, a gente começou a chegar a entender, o pessoal da cena hip hop nos procurou já para dialogar, e a gente viu que existia uma cena de hip hop da cidade, na cidade. Então, essa cena trabalha com grafitagem, trabalha com discussões também sobre a importância do movimento negro. E aí a gente aproveitou e, na sequência, a gente fez o Festival da Juventude, o festival que foi há 3 semanas atrás, e a gente trouxe o Criolo, né, com uma atração musical, e trouxe o Preto Zezé também, que é o presidente da CUFA. Então, nisso a gente promoveu uma roda de conversa sobre o movimento hip hop. Então, teve a participação de mais de 80 pessoas e grupos locais também, interagindo, mostrando seu trabalho. Teve um palco alternativo destinado para o pessoal do movimento hip hop, com espaço para grafitagem. A prefeitura, que foi nossa parceira no evento, já desenvolve há algum tempo um trabalho com esse pessoal, principalmente um trabalho de grafitagem mesmo nos espaços públicos, onde eles podem expor a linguagem, né, do hip hop, as ideias através da grafitagem, no dia a dia mesmo da cidade, né, que é em ruas, onde a prefeitura tem alguns espaços públicos e disponibilizou. E eu acho que é só um começo. Acho que essa vinda agora da CUFA, há 3 semanas atrás, ainda está um pouco recente. A gente ainda vai sentar para avaliar melhor como que a CUFA, que já é uma parceira, né, tradicional do Fora do Eixo, como a gente pode ter uma parceria da CUFA aqui em Vitória da Conquista, como é que a CUFA pode, que não tem ainda, a CUFA ainda não atua na cidade, então como a CUFA pode atuar. Então, é uma coisa que não fica só no âmbito musical, não. Acho que nenhuma ação do Fora do Eixo foca só no musical. Acho que não só em Vitória da Conquista, mas nenhum outro ponto Fora do Eixo tem esse interesse de manter-se somente no musical. Legal. Eu gostaria de saber se essas questões assim que o Fora do Eixo tanto pauta, essas questões, vamos supor, da economia solidária, do uso nos coletivos do caixa coletivo, né, até da moeda complementar, como é o card, né? Porque aqui em São Carlos a gente vê, por exemplo, a Casa Fora do Eixo aqui, o pessoal usa, vive aqui através do caixa coletivo, todos moram numa casa, tem a sede, e também fazem trocas com as bandas em eventos usando cards, moedas complementares. Eu gostaria de saber se aí no Nordeste, aí não sei se é baiano, mais específico, esses preceitos aí da economia solidária também são utilizados como card e tudo mais. O card é uma palavra-chave mesmo dentro do Fora do Eixo. Todos os coletivos do circuito adotam a utilização de cards. Mesmo a Feira da Mosca de Fortaleza, eventos grandes, você trabalha com a perspectiva da economia solidária, com a moeda complementar. A Feira de Fortaleza mesmo tem a patativa, que é a moeda complementar, que é utilizada durante as feiras, durante os dias da Feira da Mosca. Com a patativa você pode se alimentar, você pode pagar hospedagem. Então, é uma moeda que já existe lá. Para a gente, foi muito importante o uso do card. E até porque a gente era um coletivo jovem. Então, quando a gente surgiu, obviamente não tínhamos parcerias, não tínhamos grana, né, para bancar nossos custos. Então, ou se pagava em cards, que basicamente é a troca de serviço, ou não se fazia. Tínhamos essas duas opções, né? Hoje a gente fala que o Fora do Eixo poderia optar, ao invés de fazer 5 mil eventos por ano, fazer 100 e pagar todo mundo bem. Né, pagar o cachê justo mesmo, sabe? Mas e o que que será que é, o que que seria legal? Será que vale a pena só fazer 100 e os outros 4.900 eventos que a gente faz por ano? Será que era o Fora do Eixo seria mais legal se deixasse de fazer esses eventos aí para poder pagar todo mundo bem. Eu acho que esse problema mesmo de o card vem para resolver um problema aí de desigualdade social mesmo que existe no Brasil, né? A música não paga bem. Não é o Fora do Eixo que não paga bem, né? Acho que é um problema que existe mesmo no país, hein? Então, o Fora do Eixo tenta melhorar. Se a gente pudesse, a gente pagaria o cachê mais justo possível. A gente sofre muita crítica de alguns músicos mesmo por conta disso, porque não consegue entender o valor do card, né? A importância desse tipo de trabalho. Que na verdade não é. O card não é uma forma de a gente não pagar cachê, de não pagar o serviço de determinada pessoa. É uma forma de sistematizar a troca de serviço. Eu acho que sempre existiu, principalmente na música, sempre existiu troca de serviço, principalmente na cena independente. O que o Fora do Eixo fez foi sistematizar isso e mostrar que essa troca tem um valor. Foi dar valor a essa troca, você pegar uma hora de trabalho e dizer que essa hora de trabalho custa 40 cards e anotar ali que a pessoa, essa hora de serviço foi contabilizada e essa pessoa trabalhou e tem 40 cards que ela pode utilizar em outras ações, com outros serviços prestados. Obviamente, alguns coletivos chegaram a um nível muito avançado, né, de fazer várias parcerias, como a Feira da Música fez, em que esse card é muito mais fácil você verificar o valor dele em real, né? Por exemplo, você começa a comer em restaurante com um card, você passa a dar mais valor. Outras cidades não têm essa facilidade em conseguir parceria, mas mesmo assim a troca de cards existe. Os coletivos oferecem na medida do serviço que ela consegue. Por exemplo, um serviço de assessoria de imprensa é facilmente oferecido por qualquer coletivo no país. Acho que todo coletivo tem alguém que tenha uma mínima noção de assessoria de imprensa e consegue fazer essa moeda girar. Eu acho que o Fora do Eixo, por mais parceiros que venha a ter, mesmo hoje, né, a gente tendo aí a Petrobras como parceira várias vezes, a Vale do Rio Doce parceira em várias ações, Conexão Vivo cada vez mais parceiro, nunca vai deixar de trabalhar dentro dessa perspectiva da economia solidária, da troca de serviços e do card propriamente dito. Dentro da situação de vocês na Bahia, tem uma coisa que também às vezes intriga a gente, que é uma postura também do Fora do Eixo de priorizar ou de dar bastante importância para as bandas de independentes de rock. E em Salvador, eu não sei como é que é em Vitória da Conquista, mas em Salvador essa cena do rock, ela é bem enfraquecida, né? Em função de outros músicas, outros tipo de banda, tá um gosto popular que eu acho que não privilegia muito o rock. Como que vocês lidam com isso? Tem uma intenção de trazer assim mesmo rock ou outros ritmos e provocar um estranhamento para ampliar a visão das pessoas em relação a outros ritmos? Ou vocês procuram fazer o que as pessoas curtem? Só complementando um pouco essa pergunta, gostaria de saber se, de certa forma, com a criação do Suíça Baiana, essa relação com Fora do Eixo, a questão da música autoral, né, se isso incentivou as bandas da região e da cidade a investir um pouco mais no som autoral, assim. Até no caso do rock mesmo, as bandas de rock, assim, parar de tocar cover, tocar mais sonhos autorais, assim. Bom, a Bahia realmente é um caso muito complicado porque por conta da indústria, né, da Axé Music. O que aconteceu? Quando a Axé Music surgiu aqui no, na Bahia, né, foi um surgimento bem parecido com o movimento do Tecnobrega, né, que hoje a gente vê a Gabi Amarantos, e hoje é cult, né, o pessoal acha legal, né, gostar da Gabi Amarantos. Mesmo o pessoal mais cult gosta, apoia, acho legal você ver o Nelson Motta dizendo que é o grande nome da música brasileira, no caso é Eduardo Miranda falando da Gaby Amarantos como um grande nome da música brasileira. Então muita gente aí culta, né, elogiando bastante. No Axé era a mesma coisa. Todo mundo achava legal pra caramba, achava a revolução musical, tudo mais. Só que a postura do governo na época e das próprias empresas privadas foi transformar essa Axé Music numa grande indústria. Então essa indústria foi muito castradora, assim, acabou prejudicando muito o desenvolvimento de outros estilos musicais aqui na Bahia. Então, houve uma grande separação, digamos assim, do Axé Music para os outros estilos, né? Dentro dos outros estilos, principalmente o rock, que era o mais contestador. Então, hoje houve uma grande divisão. Então, o rock acabou tornando-se inimigo da Axé Music, por conta dessa indústria, né? Que massacrou muito a diversidade cultural do Estado, colocou o Estado como um produtor de um estilo só. O próprio Estado mesmo, todos os financiamentos eram voltados exclusivamente para Axé Music. E principalmente na região de Salvador. Então, no interior era pior ainda essa questão, a divisão era muito grande. Só que aí, com a mudança de governo, né, a abertura dos editais para a escolha dos projetos patrocinados, a priorização de cidades de interior, editais específicos voltados para o interior, até definir porcentagens de um mínimo de projetos culturais a ser patrocinados para o interior. Isso facilitou o crescimento de o surgimento, o desenvolvimento dessas outras artes que acabaram sufocadas no Estado. E hoje não há mais esse ódio entre o axé e os outros estilos. O Suíça Baiano mesmo trabalha com uma banda de Salvador chamada Swing, que nada mais é do que uma banda de axé, que curiosamente só acaba tocando em shows de rock. Acho que desde o primeiro momento a gente nunca pensou nessa questão musical em trabalhar só com rock, né? A gente pensa em trabalhar com música boa, seja ela rock, seja ela axé, que tem muito axé bom. Eu acho que essa questão da indústria do axé music acaba fazendo com que a gente não veja, né, a beleza que a própria beleza que há no axé acaba sendo sufocada pela indústria, pela visão comercial da coisa. Então, mas hoje a Bahia como um todo, não só o Fora do Eixo, mas a Bahia já começa a ver o desenvolvimento disso. Se você pegar hoje, que é a música do carnaval desse ano, de 2012, foi uma música de Magari Lodge, que não é que é um cara que trabalha muito essa questão cultural da música, das raízes negras e tudo mais. Não é nenhuma música apelativa como foi dos últimos anos, que entre as músicas que concorreram à música, melhor música do Carnaval de Salvador desse ano, pela primeira vez sei lá, em 10 anos, não teve nenhum pagode ou arrocha disputando. Então já é um reflexo desses últimos anos aí, em que o axé deixou de ser um inimigo e que a diversidade cultural da Bahia finalmente está tendo um espaço no estado. Só um minutinho. Vocês já falaram disso? Da diversidade? Oi, Gilmar. É a Denise. Cheguei no meio da entrevista. Prazer, sou pesquisadora aqui do Nomads, parceira de vocês também. Eu queria saber, Gilmar, você estava a pegar esse gancho da diversidade aí que você estava falando e perguntar um pouco, dentro do circuito mesmo, considerando essas diferenças regionais, mas também diferenças ideológicas que podem acontecer entre os membros do circuito mesmo, as pessoas, assim, como que isso é trabalhado, assim, sempre na busca de um consenso ou até que ponto assim, as divergências elas cabem dentro do circuito, assim, elas podem existir se convive bem com elas. Assim, como é que é? Estou perguntando até de um ponto de vista pessoal, assim, ou de alguns grupos, enfim. Olha, há divergência sim, né? Até por conta do circuito ter crescido bastante. Um exemplo mesmo foi na eleição, na última eleição para presidente, né, em que a gente teve vésperas da eleição, coincidiu com o Congresso Nacional, que foi em Uberlândia. Então, as vésperas do segundo turno. E a gente sentiu que era o momento que a gente tinha que estar... a gente tinha que mostrar qual era a visão política que a gente tinha dessa eleição. E aí, numa discussão, a gente viu que tinha uma tendência muito forte para o apoio à Dilma. E aí a gente fez uma votação em que a maioria... para decidir qual seria o posicionamento da Rede Fora do Eixo na eleição. Então, nessa votação lá no Congresso, a maioria votou a favor da Dilma. E aí a gente, por votação, o Fora do Eixo apoiou a eleição de Dilma. E aí, internamente, houve muita discussão. Houve quem reclamou, como é que pode apoiar, como é que a gente vai apoiar um candidato assim, se não foi um consenso. Mas a gente percebeu que chegou ao nível que não dá mais para... Não tem como sermos 100% homogêneos, até porque a gente ser um circuito a favor, né, dessa diversidade toda. Né? Não tem por que a gente querer que o circuito seja homogêneo. Então, esse foi um dos temas polêmicos, né, que a gente que despertou mais essa questão que a gente não ia ser tão homogêneo. E é muito livre também, sabe, essa questão que há algumas... há outros temas que ainda são... Por exemplo, o tema da maconha, da marcha da maconha. Então, o Fora do Eixo, muitos dos membros do Fora do Eixo, né, apoia a legalização da maconha, apoia as marchas, mas nisso aí é muito mais livre. Por exemplo, quem quer divulgar as marchas da maconha, quem quer divulgar essa questão de discriminação do uso da maconha e tudo mais, é mais divulga quem quer. Não é algo, o Fora do Eixo optou por isso, então todo mundo tem que apoiar. Esse já é um tema bem mais polêmico, então por isso o Fora do Eixo nem levou para votação, né? Quem quer ser a favor, o máximo que a gente faz é promover, o Fora do Eixo promove, como o que teve agora esse último domingo, a Pós TV sobre as marchas da maconha e sobre a mudança da lei e tudo mais. Então, foi um debate provocado pelo Fora do Eixo sobre o tema. Então, a gente não busca em nenhum tema, assim, a gente sempre busca debater o máximo possível, mas não tem essa necessidade por ter uma mesma opinião sobre um tema só, não. E outra coisa também é que a gente está sempre discutindo e revendo algumas ações. Do mesma forma como a gente apoiou a candidatura de Dilma na eleição, se você for ver, analisar, quem mais critica a gestão, né, por exemplo, o Ministério da Cultura, quem mais critica a Nando de Holanda é o Fora do Eixo, o tempo todo que está analisando as ações e tudo mais. Não é porque a gente apoiou numa eleição que a gente tem que estar com eles o tempo todo. Então, tem uma liberdade muito grande de se discutir, de se rediscutir as posições que tomamos e ouvindo todo mundo. Mas, ô Gilmar, o fato de vocês terem apoiado também, de alguma certa forma, facilita ser chamado para ser escutado por esse ministério também. A porta fica aberta para vocês, não? Ó, É legal que a gente não tem, a gente nunca fez nenhum convênio com o governo, seja na época do Lula como com a Dilma. A gente participa porque a gente tem que tá participando mesmo dessas discussões e tudo mais. A gente procura o governo porque o papel deles é ouvir mesmo a gente, mas assim, então a gente, pelo fato de a gente nunca ter feito nenhum convênio com o governo, então a gente não tem rabo preso com ninguém. Então, sim, da mesma forma como a gente, eles chamam a gente para dialogar, até porque eles entendem o papel do Fora do Eixo, né? Sim. O Fora do Eixo é um papel muito importante de conexão com outras redes, né? Por ser uma rede recente, então Fora do Eixo não tem o rancor de muitas redes mais antigas, né? Que são a rivalidade que existem, né, entre pessoas, entre militantes da cultura, que existem, há militantes da cultura que estão trabalhando aí desde a década de 60, desde a década de 70, e que não se dão com outros. Então, há umas diferenças históricas entre vários grupos de vários anos. Como o Fora do Eixo surgiu agora, e o Fora do Eixo não se coloca nem como esquerda, não se coloca nem como direita. Por exemplo, para o PSDB a gente é esquerda, para o PT a gente já é direita, sabe? A gente não se assume de um lado ou de outro. Então, a gente consegue uma interlocução muito fácil com os outros grupos. Então, o governo consegue notar isso e consegue chamar, e sempre chama o Fora do Eixo para estar discutindo e levando essas discussões para os outros grupos. Então, o fato da gente não ter rabo preso no governo facilita demais a gente poder bater, sabe? A gente, Gilmar, vai lá... Sim, pode dizer. Como que se dá essa descrição que você está fazendo do Fora do Eixo no Brasil? Como que se dá isso na Bahia? Em relação ao governo? Na Bahia também, eu acho que... na Bahia a gente tem um governo do PT que já está no segundo mandato, um governo do a nível estadual e que a gente apoiou, né, a eleição, até por conta, a gente entende muito o papel importante que teve, papel que eu falei anteriormente dessa questão da abertura dos editais, né, que era uma coisa que não existia no governo de ACM e Companhia Limitada, era muito na base do favor, né, você ia até o... Se você conseguisse, você... era muito mais de QI, né? Quem indicou. Se você conseguisse chegar lá na Secretaria de Cultura e falar com o secretário apoiava seu projeto. Não tinha essa facilidade de eu daqui de Vitória da Conquista, conseguir aprovar um projeto de R$180 mil via lei chamada Faz Cultura, que foi o projeto que a gente apoiou. O projeto Noites Fora do Eixo, ele é patrocinado pelo Conexão Vivo aqui em Vitória da Conquista, e esse projeto é o maior patrocínio da história de Vitória da Conquista de uma empresa só para um determinado projeto cultural. Então, se não fosse a lei Faz Cultura, né, que é uma lei estadual, não seria viável esse patrocínio. Só que acontece? O Fora do Eixo agora começa a atuar como movimento social. Então, não basta a gente analisar mais somente as questões culturais. Então, se o governo está bem na cultura, massa. O problema é que não está bem em outras áreas, por exemplo, educação. A gente tem uma greve aqui em Vitória da Conquista, a gente está com uma greve de professores há cerca de 60 dias, alunos sem aula. Então, como é que a gente vai apoiar um governo que está com descaso com a educação, né, tão grande? Então, hoje a gente já o nosso papel já não é mais analisar se a política para a cultura está legal. A gente já começa a partir para cima e criticar o governo Wagner nessa perspectiva da educação. Então, eu acho que até um consenso entre os coletivos da Bahia que a gente tem que criticar mesmo e que tem que estar do lado dos professores contra o governo nesse momento de realmente que é um momento em que a educação não caminha bem no Estado, não é só em Vitória da... Perdão, falei que a greve era dos colégios municipais, mas a greve é no estado inteiro. Então é um papel da gente estar participando dessas discussões e estar questionando mesmo o papel do governo nessas questões. Gilmar, eu queria saber, assim, a gente queria saber quais são as perspectivas futuras do circuito, porque a gente percebe que cada vez mais vocês estão deixando de atuar não só nessa cena da cultura, mas estão, através desse movimento social, abarcando outras questões e outros campos e estão ampliando a atuação de vocês, né? Da mesma maneira consistente com o que vocês vêm fazendo nessa área da cultura. Então, eu queria perguntar para você qual é o teu ponto de vista, qual a perspectiva para o circuito, assim, como você pensaria estar o circuito daqui, sei lá, 2 anos aí na Bahia? Olha, é muito difícil a gente prever isso. Até não é uma questão assim, o circuito não sabe para onde é que está indo, não sabe o que está fazendo, não sabe onde é que ele quer chegar. A gente sabe que nós estamos, a gente estamos estruturando para estar sempre caminhando. Agora, a gente não sabe aonde a gente quer chegar, porque se você for pegar, o Circuito Fora do Eixo tem 6 anos, então há 6 anos atrás era impossível imaginar que a gente fosse chegar tão longe de uma forma tão rápida, né? De 5 coletivos que discutiam música, que só queriam circular os artistas de suas cidades, né, fora do eixo Rio-São Paulo, para toda essa rede que a gente tem hoje. Então, a gente está avançando de uma maneira muito rápida o diálogo com a América Latina como um todo, né, principalmente com a América Central. A atuação fora do eixo está chegando de uma forma muito rápida nessas cidades. O Eixo está sendo chamado para discutir esse trabalho de com base nos princípios da economia solidária que a gente faz atuando na cultura, está chamando para discutir isso na Espanha, está sendo chamado para discutir isso no México, a participar de festivais no México. Então, daqui a 2 anos pode ser que a gente esteja no mundo inteiro, atuando no mundo inteiro, e o Fora do Eixo seja uma rede mundial. O Grito Rock, que antes era Grito Rock Cuiabá, depois Grito Rock Brasil, Grito Rock América do Sul, hoje Grito Rock América Latina. O ano que vem pode ser Grito Rock Mundo. E na Bahia, que aí a gente começa a identificar, né, já com a experiência de Minas, que hoje Minas tem muitos pontos fora do eixo, e é um estado que tem uma realidade que muito se parece também com a realidade da Bahia, assim, de questão de possibilidade de crescimento. A gente vê que a Bahia ainda está longe do potencial que tem, né, na rede. Poxa, a gente tem 400 e tantos municípios e só 5 diretamente conectados com um ponto fora do eixo. Imagina quando a gente conseguir conectar todos esses municípios. Se você vê que hoje, você olhar o primeiro lugar nos trending topics agora no Twitter, nesse exato momento está ali Juventude na Rio Mais 20. É o primeiro lugar nos trending topics no Twitter. É uma campanha que a gente acabou de fazer agora. Em 5 minutos a gente atinge o primeiro lugar nos trending topics. Então, a gente consegue fazer qualquer tema ser notícia rapidamente, no Brasil todo. Imagine depois que a gente tiver, sabe, sei lá, 50 pontos fora do eixo na Bahia. O quanto que a gente não vai poder influenciar no que é notícia, colocar temas importantes para ser debatidos, chamar a atenção do que a mídia comum realmente não esconde, por exemplo, não quer debater de uma forma assim tão eficaz. A gente não dá nem para calcular o quanto a gente pode, o nosso poder, né? Então é difícil dizer, né? A gente não sabe daqui a 2 anos onde a gente vai chegar, mas a gente sabe que está caminhando para chegar nesse inimaginável ainda. Então temos um direcionamento, né? Estamos em crescimento, sabe o que tem que ser feito, mas a gente não sabe o que vai ser, porque as coisas, por ser uma era digital e tudo mais, caminham até muito mais rápido do que se pode prever. Bom, Gilmar, a gente já vai finalizando aqui. Eu queria agradecer a disponibilidade para a entrevista. Várias informações importantes. Valeu, obrigado mesmo. Quem sabe a gente ainda pensa numa ação do Territórios Híbridos junto com Vitória da Conquista. Vocês costumam fazer algum evento via internet, assim, usando a internet? No evento. A gente quer fazer na internet, no evento, a gente consegue fazer as transmissões, né, dos nossos eventos via... Mas a gente quer fazer mais observatórios para poder contar com um diálogo mesmo. É porque a conexão Vitória da Conquista, agora que ela tá, a banda larga chegou para a maioria da população de vez, tem um projeto aqui que a gente vai... Que logo depois da eleição, Vitória da Conquista vai ter Wi-Fi de graça na cidade toda. É uma das primeiras cidades a ter esse projeto, e eu queria dizer que eu conheço São Carlos, né? Eu estive aí no quando era massa coletiva. Sim. Até porque quando a gente começou a crescer bastante, a gente foi buscar um exemplo de São Carlos, né, por ser uma cidade que trabalhava já com caixa coletiva, com massa tá bem estruturada. A gente foi buscar um exemplo, e eu achei até a cidade de São Carlos parecida com Vitória da Conquista, muito parecida mesmo. O tamanho da cidade, até a própria questão de a universidade tem uma influência muito grande. Uhum. Quantos habitantes tem Vitória da Conquista? Vitória da Conquista tem 320 mil habitantes. Aham, legal. Legal, então, Eu acho que é isso. Bacana, quem sabe a gente pense em alguma coisa juntos. A gente está trabalhando com o pessoal da casa, fora de São Carlos, né? A gente também está trabalhando com o pessoal da casa de São Paulo, com a casa de Minas, o pessoal de BH, e com o pessoal do Catraia, lá de Rio Branco. São os parceirões que a gente tem agora. Então, quem sabe Vitória da Conquista entra nesse mapinha do Nômades também. Seria um maior prazer. A gente quer estar participando, a gente gosta de trabalhar com outras redes, com outros parceiros. A gente é sempre bem-vindo, a gente está bem aberto mesmo, e acho que essas parcerias que fazem o crescimento, né, do Suíça Baiana e do próprio Fora do Eixo. Acho que os coletivos que estão mais abertos para parceiros e tudo mais é que tendem a crescer de uma forma mais estruturada. E eu agradeço por terem procurado a gente para conhecer um pouco do Suíça Baiana. E qualquer dúvida é só chamar que a gente está aí. Legal, Gilmar. Prazer conversar com você. Colaborou muito com a gente. E a gente volta a se falar, então, em outra oportunidade. Valeu, Gilmar. Obrigadão.